Vê lá se agora já dá. Tira lá essa merda, caralho. Oi. Vê lá se ouves aí a batida. Agora ouves. Ouvir a batida.